te dando hosanas e glórias, te dando hosanas e glórias, te dando hosanas e glórias, e todo meu ser a ti.